paz do Senhor. Hoje existem essas maravilhosas telas de alta definição no cinema e na televisão. E também fico olhando e pensando essas câmeras ocultas que captam visão noturna e essas outras ocultas que captam a safadeza do comportamento humano e quando são reveladas trazem vergonha e vexame total. A palavra de Deus diz que Deus vê todos do alto, bons e maus. E Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias. Projetando elevadores, eu coloco o espelho, porque a pessoa quando está sozinha, tendo uma sensação que tem alguém perto, ela não é tentada a fazer coisa errada. Mas lá no alto, lá é que está a alta definição de todas as coisas que o homem faz no oculto. E Jesus dizendo que estaria conosco todos os dias, não temos essa sensação. O cristão tem que ter a certeza que Jesus está vendo, quando ninguém dos humanos pode ver. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.